o pensamento, muita coisa não sai. Não alivia nem quando a mente se distrai. A razão me desvai, emoção desespera. Solidão me atrai, a mágoa não regenera. Sinceramente não queria que tudo fosse assim. Que era doce no começo, se amargasse no fim. Tudo pra mim sempre foi, e disso não tenha dúvida. Mas a paz não existia com tanta briga estúpida. Única me fazer crer na existência do amor e aprovar que isso também pode virar dor. A única motivar, inspirar, compor. O sentimento parecia aço, quebrou feito isopor. O valor que eu te dei não foi suficiente. Se não saber regar, não adianta plantar semente. O nosso amor era a flor mais bela, mas morreu porque a gente não aprendeu a cuidar dela. O seu discurso sempre foi me colocar como errado. Que esse meu jeito calado tinha que mudar. Pra você agora eu faço parte do passado. Se não te agrado, como consegui te conquistar? Mas sei que nada é em vão. Na próxima encarnação a gente pode se encontrar. Dizia me acompanhar, mas voltou na contramão. Se Deus escreveu assim, quem sou eu pra rasurar? Saí como culpado de que não te deu valor. Mas obsessão não é sinônimo de amor. Sei de sua qualidade, muito ciúme é vaidade que tira a liberdade de ser livre pra amar. Se descobriu isso foi tarde, sempre fui de verdade. E a minha lealdade difícil recuperar. O que mata é a vontade de saber se você tá bem. Curiosidade de saber se tá com alguém. Chance de reatar, sei que a gente não tem. O que maltrata é o sentimento que o coração mantém. Pode vir sem mina que não vai mudar coisa nenhuma. Sem não vai satisfazer o que satisfez só uma. Não tiro minha culpa em ver tudo acabar. E te peço desculpa às vezes que te fiz chorar. Histórias de amor que de repente vira drama. Transforma em desconhecido quem dormiu na mesma cama. O seu discurso sempre foi me colocar como errado. Que esse meu jeito calado tinha que mudar. Pra você agora eu faço parte do passado. Se não te agrado, como consegui te conquistar? Mas sei que nada é em vão. Na próxima encarnação a gente pode se encontrar. Dizia me acompanhar, mas voltou na contramão. Se Deus escreveu assim, quem sou eu pra rasurar?